Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal. Olá, boa tarde. Neste sábado, as portas do grande auditório Gulbenkian abrem-se para uma série de concertos que celebram o início da temporada, mas também o 50º aniversário da Orquestra Gulbenkian. Vai ser o tema deste Na Outra Margem, em que se vai, entre outras coisas, falar da presença da música portuguesa na Gulbenkian, nomeadamente e sobretudo daquela que ainda há de vir, mas também da que já houve. E damos um exemplo, antes da conversa com o Risto Niemine, do diretor do Gulbenkian Music, ouvindo um fragmento de uma obra que foi estreada na última temporada, em abril, uma encomenda da Câmara Municipal de Matosinhos a Pedro Amaral, Transmutation pour Orchestre, La Bibliothèque en Feu, cuja estreia decorreu no grande auditório da Fundação. Thank you. com a Orquestra Gulbenkian em outubro celebra 50 anos, que também já são comemorados no concerto ou nos concertos de abertura da temporada no próximo sábado, todos eles com entrada livre, a partir das 15 horas, sendo o primeiro dos quais com a orquestra dirigida por Joana Carneiro e com a participação de Catarina Furtado a interpretar Pedro e o Lobo de Prokofiev e também a Sinfonia dos Brinquedos de Haydn, além de alguns concertos com solistas da orquestra e de um final às 20 horas em que a Orquestra Gulbenkian vai interpretar várias obras, entre as quais Round Time de Luís Tinoco. Alguns tópicos para a conversa que vamos desenvolver hoje na outra margem com o Risto Nemina, no diretor da Fundação. Um deles vai ser seguramente a música portuguesa, a propósito já ser falado de Luís Tinoco e desta obra que vai ser ouvida no próximo sábado. Olá Risto, muito boa tarde e muito obrigada pela sua disponibilidade para esta nossa conversa. Começo por lhe perguntar, como é que têm sido estes escassos anos à frente do Gulbenkian Música? É muito interessante. Eu cheguei há 3 anos em Portugal e aprendi e encontrei uma instituição, um serviço muito, muito ativo, muito energético e também muito importante na paisagem da música portuguesa e também paisagem musical portuguesa. E acho que temos muita sorte de poder trabalhar com este tipo de equipamento, incluindo a incrível Orquestra Gulbenkian, que eu acho é uma das minhas orquestras que prefiro mais. Não é o coração apenas que está a falar por esta ligação. Não, mas é muito, muito, muito importante para mim também. E então a possibilidade de colaborar com outras instituições portuguesas, como a Ópera São Carlos, a Casa da Música, várias ensembles e outras instituições, seja também com o Teatro Maria Matos, com o qual fazemos um ciclo de teatro musical. E pronto, esta temporada é consagrada para a Orquestra Gulbenkian, por causa dos seus 50 anos, 50 gloriosos anos, e este concerto de abertura desta temporada, as portas abertas, é um tipo de festa para abrir, para lançar a temporada com vários concertos da orquestra. E a programação deste dia de abertura, um dia 15 de setembro, fazemos um conjunto com os músicos da orquestra. Pensamos o que sejam as pontos fortes da orquestra e também damos oportunidade aos diferentes naipes da orquestra de demonstrar as suas capacidades. Então temos concertos e peças com madeiras, com sopros, com cordas e um momento especial também será a reconstituição do primeiro concerto da orquestra, que foi há 50 anos e onde a orquestra tocou duas peças de Claude Debussy. Foi o centenário na altura do compositor francês e a orquestra, que nesta época foi pequeno, uma dozena de músicos. Uma pequena orquestra de câmara, não é? Sim, e tocou quarteto de cordas para cordas e dança sacra e dança profana de Debussy. Foi este o início desta orquestra, desta evolução e queríamos demonstrar também não só onde estamos agora, mas onde Onde vem esta desta orquestra? Essa matriz, essa origem reflete-se, portanto, em vários concertos. Já aqui referiu das 15 horas com, enfim, a Orquestra Gulbenkian na sua totalidade, mas há também os concertos às 16, às 17 e às 18 horas, com os solistas, com os diferentes naipes, como o Risto Nieminen acabou de referir, em que se vai ouvir programas tão diferentes como, por exemplo, no concerto das 16 horas, um programa que se chama de Beethoven a Parker, com Beethoven, Richard Strauss e também Jim Parker, uma obra Mississippi Five para sopros, não sei se será a primeira vez que será tocada na Fundação, no concerto das 17 de Bach aos Beatles, com uma obra de John Cheatham, uma de Gerolamo Frescobaldi e também uma obra de Sergei Prokofiev, além do concerto com o quarteto de Debussy e a Danse Sacrée, Danse Profane, que vai ser às 18 horas. Risto Nieminen, uma das decisões que tomou quando veio dirigir o Gulbenkian Música, aliás, passou a chamar-se Gulbenkian Música consigo, até então era conhecido e continua a ser ainda vastamente conhecido como Serviço de Música da Gulbenkian, mas no fundo é disso que se trata. O Gulbenkian Música, uma das decisões que o Risto tomou foi alterar a forma como os diferentes músicos, os solistas da orquestra Gulbenkian se apresentavam. Antigamente havia concertos no Auditório 2 e não apenas por solistas da orquestra Gulbenkian, mas também por outros músicos que se apresentavam na Fundação. Esses concertos deixaram de existir, mas em compensação passaram a realizar-se outros no grande auditório, com entrada livre e normalmente em horário nobre. A ideia foi... Eu, pessoalmente, eu acho que o Auditório 2 não é muito bom acusticamente para a música de câmara e, ao outro lado, percebi que não havia muito público para estes concertos e tentamos fazer a mesma, mais ou menos a mesma coisa, mas noutra maneira. Fazemos concertos praticamente uma vez por mês, antes do concerto de tarde de sexta-feira. Após o concerto de sexta-feira, às 21h30, os músicos da Orquestra Gulbenkian preparam um concerto de uma duração de uma hora, mais ou menos, e refletindo o programa do concerto da orquestra. E para a nossa boa surpresa foi que esta nova maneira foi um sucesso. Temos uma parte do público do concerto da orquestra fica para ouvir a música de câmara depois do outro concerto, e também temos muita gente que vem especialmente para este concerto, e não sei se é porque não precisa bilhete ou se esta maneira de apresentar é mais convivial, mais não precisa preconhecimento das músicas e outros para integrar-se, né? E mesmo vimos muitas famílias nestes concertos e acho que vamos continuar neste caminho. Não deixa de ser interessante o contraste que existe com a realidade da música de câmara em Portugal, que normalmente atrai menos público do que a música para a orquestra, e os músicos de câmara queixam-se muito disso. Portanto, esta proposta de oferecer estes concertos num espaço digno, como o Grande Auditório, e de entrada livre, prova que não é por falta de interesse que as pessoas não vão assistir a concertos de música de câmara. Espero que sim, mas este problema de encontrar público para a música de câmara não é só próprio ao Portugal, é todo lado, em todas as instituições encontraram o mesmo problema, e acho que precisa que nós organizadores sejam Alete e escutamos o que o público quer, como o público quiser ouvir outros tipos de música. Esta proposta que o Risto concretizou com a apresentação destes concertos insere-se também numa ideia mais vasta que impôs quando começou a desenhar as programações do Gulbenkian Música, que é abrir as portas. Penso que isto tem muito a ver consigo. É um homem, embora esteja muito ligado à música contemporânea, mas é um homem que ainda não estava, ainda não tinha apresentado a sua primeira temporada, já era descrito por quem já estava a trabalhar consigo aqui como uma pessoa muito aberta e tem, aos poucos, tem vindo a comprovar, nomeadamente com os muitos concertos que tem oferecido, que procuram ir captar novos públicos para a Gulbenkian e também com as propostas de espetáculos não estritamente musicais, mas com outras componentes, com dança, com teatro. Tem visto resultados nestes 2 anos já completados de temporadas no acréscimo do público para a Gulbenkian? Temos um crescimento mais ou menos 70% no médio, e então não estamos sempre escutados, é claro, mas eu acho que precisa mergulhar diferentes tipos de música, não só reservar um tipo de concerto para a música contemporânea, um outro para a música vocal e outro, mas eu acho que é importante mergulhar, e sobretudo a música contemporânea, que a música contemporânea fosse parte da música, dizendo, normal. E eu acho que vamos avançar neste sentido. Neste novo dramagem dedicado à Gulbenkian, a propósito da celebração dos 50 anos da orquestra e também do início da temporada, estamos precisamente na Fundação a falar com Risto Nieminen, mas vamos também ouvir as palavras de Lawrence Foster, o maestro cessante da Orquestra Gulbenkian, foi seu diretor artístico ao longo dos últimos 10 anos e parte para esta temporada 2012-2013 como a sua última temporada à frente da orquestra. You have been with the orchestra for 10 years, which is 1/5 of its history. That's right, yes, it will have been 10 years, yes. That's a lot of time. Yeah. How do you see, in retrospect, your time with the Gulbenkian Orchestra? Oh, that's so difficult to say. It's been a wonderful time. I've really enjoyed the people I've worked with. And I have to say that I came here when Luis Pereira Leal was the director, and he brought me here, and I really loved working with him. And I've also enjoyed very much the work with Mr. Nieminen. But my real joy has been with the work with the musicians. And I think on the whole, we've really built a wonderful ensemble. I mean, we make now these records for a first-class company like Pentatone with Arabella Steinbecher, perhaps one of the great violinists in the world today. The sessions go wonderfully. She's truly a sensational player. And what was the program? Well, we're recording Korngold Concerto, Bruch Concerto, and the Chausson Poème. And, I mean, the orchestra now, they record as fast as any London orchestra, and that's the highest compliment you could give them. Even better, because I think they have more passion and more interest. So I think we've done incredible amount of repertoire. I think it's a superb ensemble. I dare say it's not me that does it. You can't do it unless you can work with the musicians. You need that feedback. You need the cooperation. And I've really had that very, very much from the musicians. So my main memory of these 10 years is the personal and musical contact to this orchestra. Was it a step-by-step building process? Of course. Of course. It's rehearsal week after week, insisting on this kind of thing, that kind of thing, and making sure that as much as I can that I'm always giving of my best, you know. And then I've also been very happy about a lot of the international events that we've done. Going to Spanish tour, going all over with the chorus for Persephone with Hélène Grimaud, all sorts of interesting things over these 10 years. A great German tour, a tour with Lang Lang, the UNESCO Festival twice, Bad Kissingen in Germany. very, very interesting outings, so to speak, to Armenia. Can you imagine? Finally, the Gulbenkian went to Yerevan, which is unbelievable. And so I think these things also have been very fascinating to do, and this has all been very high-level work. That's the most important. And to, you know, that people know that Lisbon, Portugal, especially the Gulbenkian, is not some, you know, vague outpost sort of at the end of Europe. I know that you can go to a point here which is the furthest point in Europe, but it shouldn't apply culturally or musically. I suppose that for many years, before these last 10 years, the Gulbenkian Orchestra has been seen by the public as the best orchestra in Portugal, but with no real projection, internationally speaking. And this has changed, mainly also because of all the tours and all the work you have been doing. I dare say, I think so, and especially the recordings that we've done. Mm-hmm. And there are still some more coming out of great mm-hmm. interest. Usher House by a man named Gordon Getty, and there may be some other projects in the future, because the recording company Pentatone, which is a major international company, is very happy with the orchestra. I mean, our record with Steinbacher that we're doing now is in place of doing a recording in Berlin with the radio. And everyone was very happy to do this recording here. And it wasn't because it's cheaper, nothing to do with that at all. Because of the quality, the atmosphere, the cooperation of the whole team, from the management down to the last technicians. Mm-hmm. It's a joy for people to work here. Mm-hmm. And inside the orchestra, have you noticed some real changings over these last 10 years, apart from that joy? Well, no, I just think there's an enormous pride and musical conscientiousness in the orchestra on the whole. An orchestra is like a society. So you'll have your pluses, you'll have your minuses, you'll have at times that people that really cooperate, some people that don't, everyone with his own motives, his own life. But you have to see what the sum total of the activity is, and in that sense, I think it's really very, very, very good. I have some concerns about the future. I have some concerns about how new players are going to be found, and there are some policies that I'm not very happy with at the moment. There seems to be some problems and some doubts about what I consider the really proper recruitment of new musicians, and there's some obstacles sometimes put in the way because of concerns about hiring people and then not hiring and what obligations you have, because the life is changing a little bit, and these ideas of permanent contracts with all the benefits is in many industries and in many enterprises something that is not being done as much as it used to be with the insurance. But I think if you want to ensure the future of this orchestra and really find players, one has to really offer the best circumstances possible and the clearest kind of contracts for new musicians. Mm-hmm. But this seems to be a situation that is common anywhere else in the world, right? As I said, it's mm-hmm. you find it quite often, but not always. Certainly in your great orchestras, you don't find this. And this is now on the verge of, I mean, it is a great orchestra, but we have to keep it that way. So we really need great new players. And the way to get those players is to really offer wonderful posts if they're qualified, and make it worth their while to come here and stay here. Internationally good players. I am proud, though, that since I've been here, that we've increased very much the number of Portuguese players in the orchestra. And I don't mean this in any kind of xenophobic way, because I'm not even Portuguese, but it's so important for the pride of culture in this country to know the incredible talent of the musicians from this country. So when we have like a first oboe, the kind of which we have, or the timpanist, these are people that could have had jobs, first-class jobs in Germany or in the Concertgebouw or in Amsterdam. These are people that chose to return and work in their country, in their home, which is great for the country, great for education, and for the cultural pride. Obviously, Portugal is in enormous trouble and everything economically, and like everywhere else, the first thing that's attacked is education and culture, which is really stupid, because that's where the future can lie. When there was a big recession in France, What did François Mitterrand do? He enlarged. He decentralized the whole music system in France and built conservatories all over the place, helped the regional orchestras, and built a musical community in France that never had existed before. And all of that was done during the major recession of the early 80s. Because he had this vision that what happens when we come out of this? Where will we be? Will our institutions be better or worse? And I think that's what I'd like to see happen in Portugal. They, of course, seem to have developed beautifully in Porto with the Casa de Música, but I'm very upset at what happens with the opera here. That's such a wonderful opera house with such a great history. But right now you think, artistically, we have the means, we have the musicians, we have what it takes. Art is concerned. You have that, but you have to pay. If you're talking about the Gulbenkian, it's one thing. If you're talking about Portugal, it's something else. But the Gulbenkian at least sees that it has an obligation. And this, I must say, is a big forte of Risto Niemann and the manager, who really seeks out Portuguese culture and Portuguese music, whether it is from the early 18th century, 19th century, or encouraging very much contemporary composers. For instance, we have a major commission for the 50th anniversary, which I will conduct, where we have a major work for concerto. Vasco Mendonça? Which will be a concerto for all soloists of the orchestra, which I think is a terrific thing. Uh-huh. And projects like this, I think, is important. But the Gulbenkian does its best, but it cannot totally shoulder the cultural responsibilities in this country. Somebody also has to share that. Will this be the first time you will be directing a Portuguese commissioned work, commissioned by the Gulbenkian? I think so. I may have in the past. I don't know whether it was commissioned or not. I've done some other... I've not been great at doing a lot of Portuguese music, but I was always told here it's not a political obligation, it's more a moral obligation. And I've done some pieces, Brago Santos in particular. I've done a lot of the symphonies, and Fetas Branco also, which I've enjoyed very, very much. Mm-hmm. But I mean, Nunes, I've done some of the very difficult works, probably not enough. But the foundation has done enough, mm-hmm. but with other people. Mm-hmm. But are you excited about doing this new piece? Oh, yes, sure. I'm excited in principle. I haven't seen it yet, but I know the composer is very gifted. So in that sense, it's a major event, yes. Mm-hmm. Can you tell me about what you're looking forward most about this last season ahead of the orchestra? Well, this is my last season, and I will have been here 10 years. And, of course, what I'm looking forward to the most are the two major cycles that I'm doing, which is in March, 2 weeks of Beethoven, all of the piano concertos with Rudolf Buchbinder, who I think is one of the very great, great pianists in the world today. And then a program with the Mass, with our great chorus, the Beethoven C major Mass, as well as the Egmont music that has hardly ever been done here, with a narration that is written by me. It's all taken from Goethe, but I put it together. And then I love the idea of literature and music. I've always been fascinated with the idea. So my God is Shakespeare. So the whole last month is a Shakespeare festival. We do Berlioz, Romeo and Juliet. We do Mendelssohn, Midsummer Night's Dream. Verdi, Falstaff. And at the end, Verdi, Otello. So I say goodbye as Otello ends, and one last kiss. It's a wonderful way to say goodbye. I think so. You have brought a lot into the orchestra. And on the other hand, are you leaving with something that the orchestra has brought to you? The orchestra has given me incredible experiences. I've had the happiest human and musical experiences of my life here. It's been just a great thing, the work with the orchestra. I haven't always been happy with the work with the foundation and decisions from the administration of the foundation, and I'm very open about that. I think this anniversary year, it was incumbent upon them to at least have a small tour of major European capitals, and I don't know why they haven't done that. But, I mean, I asked for it years ago, and nobody ever did it, so, I mean, nothing, you know, I can't. I can't keep asking every week, and I'm sorry about that. So I haven't always felt that the foundation gives the orchestra the importance and the love that it deserves. And you think that on the outside world, that recognition is now a reality? Sometimes I feel that great international musicians probably appreciate and love this orchestra more than its own family, in a way. But it's not always the case. But I should be grateful that an orchestra is even maintained in this way. This is, of course, something unique in the world. But one can always do better. And I'm hoping in the future, maybe I'll have the right successor that can find the right way to persuade the, if you wish, the powers that be to give more recognition to this orchestra and a more chance of international recognition. I think that's important. It's important for the local pride. It's important for people here to know this is a group that is appreciated worldwide, the way that one appreciates the football team. I mean, the soccer team. Look how great that is. Why can't we have that same thing? A lot has to change for that. Not that much. And what about your own plans after leaving the Gulbenkian Orchestra? Well, I've just taken the job as director of the Opera of Marseille, and I'm very much looking forward to that. It's a very different job. We have work to do there. Marseille is a difficult city. It's not an Orchestra Nationale, and that's not a title they're giving, so we don't have a lot of money there. I mean, nothing compared to what is available here in this foundation. But we have a wonderful management and an opera that is really loved by the public. I mean, you can't get a ticket in Marseille to the opera. And so in that sense, it's a fascinating job. And I don't know why, my whole life in the last 35 years, it's all been south of Europe. It's been Monaco, Barcelona, Lisbon, Montpellier, now Marseille. It sounds like destiny. I don't know why. I don't know why, but I'm certainly happy about it. I mean, who can complain about spending your time in the south of Europe? With all the sun and everything. No, it's the temperament. It's the temperament. It's the mood. It's the colors. I love the colors. So I'm very happy about it. In that sense, I'm looking very much forward to Marseille. Mm-hmm. Thank you so much, and may I congratulate you as well, because you have a major role in the history of this orchestra. Thank you, and I'm very grateful, and I'm very proud about that. O entusiasmo com esta Orquestra Gulbenkian, que tem dirigido ao longo dos últimos 10 anos, por parte de Lawrence Foster, Risto, partilha, por certo, e pelo que já disse logo no princípio, do entusiasmo que o Lawrence Foster manifesta pela Orquestra Gulbenkian. Que espaço é que acha que há para esta orquestra continuar a crescer? Acho que a orquestra tem uma imensa capacidade de desenvolver e fazer novas coisas. E já uma particularidade desta orquestra e a capacidade de tocar diferentes músicas das épocas diferentes. Capaz de tocar Bach com uma tradição, com um conhecimento imenso, e também não há problemas com uma música contemporânea muito complexa, e todas as épocas entre as. E este, como dizer, esta maneira de poder tocar todas as épocas de música de uma maneira convincente é importante para o futuro também. E uma outra coisa que vamos desenvolver ainda mais, já fazemos muito, mas ainda mais, é a colaboração com a nossa orquestra e o nosso coro. Coro incrível, já estive em Lyon, em França, para fazer a nona de Beethoven com o seu novo diretor musical, Leonard Slatkin, e a reação dos franceses foi incrível. Temos um coro que e o mais representativos na Europa hoje em dia. Aliás, há pouco tempo, desculpe interromper, o Coro Gulbenkian foi um dos coros que foram apresentados numa série de programas do Meso sobre os grandes coros da Europa. Portanto, fizeram um programa sobre o Coro Gulbenkian e figurou, portanto, há de facto esse prestígio. Sim. Como refere. Sim, tem razão, não é uma novidade, mas queria acrescentar este fato para dizer que no futuro vamos procurar novo repertório também para fazer uma colaboração muito, muito estreita com a orquestra e o coro. E a nossa presença lá fora é importante também, não só tocar na nossa sala, mas viajar, encontrar outros públicos e demonstrar aos outros públicos também o que podemos fazer, seja nacional. Há alguns anos não fazemos muitas digressões no país. Eu acho que Portugal, dentro de Portugal, e acho que pode ser e portanto temos muitos teatros, muitos bons teatros noutras cidades, e acho que devemos acrescentar e pensar como fazer mais noutras cidades em Portugal e também internacionalmente. Não só para dizer que fizemos um concerto em Londres ou em Paris, mas pensar estrategicamente o que seja importante. Fazer qualquer coisa que as outras não podem fazer, ou querem fazer. E talvez também pensar como exportar a música portuguesa com os nossos agrupamentos. E não só em Europa, temos a promover uma digressão, uma pequena digressão em China, e acho que seria importante estar presente noutros países, noutros territórios, como o Brasil, sobretudo, acho que seria importante. Uhum. Estamos numa fase de renovação após o ciclo de Lawrence Foster, que portanto está no seu último ano como diretor artístico e como maestro titular da Orquestra Gulbenkian. Penso que não foi ainda divulgado o nome do seu sucessor. Pode já adiantar? Ainda não. Não, é uma decisão muito importante e estamos a trabalhar há uns anos já, porque sabemos, o Foster já anunciou para mim quando cheguei que não vai renovar o seu contrato, e eu sabia que precisamos encontrar um sucessor para ele, e continuamos a procurar este maestro, ou esta maestra, não, uhum, não sabemos. E que perfil deverá ter esse maestro ou maestrina? Tem muitas qualidades que precisa um diretor deste tipo de orquestra, e o primeiro é a qualidade musical, alguém que pode dar qualquer coisa a esta orquestra e motivar a orquestra, encontrar novos repertórios, poder trabalhar com o coro, tem energia para fazer e imaginar conosco projetos educativos, como integrar jovens, como fazer ir outros tipos de públicos, qual tipo de mediação podemos fazer antigamente, e é importante ainda hoje em dia fazer gravar discos, CDs, mas existem outras maneiras de estar e atingir o público, como streaming pelo internet e outras maneiras que estamos a pensar. E os músicos da orquestra e também o maestro deve estar um elemento muito ativo neste tipo de pensamento. Ficamos em suspense até ser revelado o nome do próximo diretor artístico e maestro titular da Orquestra Gulbenkian, que neste 2012 celebra o seu cinquentenário. Celebra-o já neste concerto inaugural da temporada, ou nesta série de concertos inaugurais da temporada, no próximo sábado, todos com entrada livre a partir das 3 da tarde. O último começa às 8 da noite, com a Orquestra Gulbenkian a ser dirigida por Pedro Neves e com a participação de Mário Lajinha, num programa que, além de Rhapsody in Blue de George Gershwin, inclui também a Sinfonia No. 5 de Beethoven e Round Time de Luís Tinoco. Na segunda parte, na outra margem, a propósito de Luís Tinoco, de uma obra portuguesa neste concerto inaugural da temporada e que celebra também os 50 anos da orquestra, na segunda parte, na outra margem, vamos continuar a conversa com Risto Nieminen sobre o desenho da programação desta nova temporada e muito particularmente sobre a abordagem que tem feito à música portuguesa e os conteúdos de repertório português que vamos poder ouvir ao longo desta nova temporada. Este é o primeiro andamento, o prelúdio da suíte concertante de Armando José Fernandes, a única obra encomendada ao compositor pela Fundação Gulbenkian, que ouvimos numa gravação gentilmente cedida pela Antena 2 de um concerto ocorrido a 15 de junho de 2006, em que a Orquestra Gulbenkian foi dirigida pela mestrina Joana Carneiro e com Marcos Magalhães em cravo. Este é um exemplo do relativamente extenso catálogo de obras encomendadas ao longo de décadas pela Fundação Gulbenkian a compositores portugueses. Vai ser um dos tópicos da conversa que, na segunda parte deste Na Outra Margem, vamos continuar a ter com o diretor do Gulbenkian Música, Risto Nieminen.